3 horas da manhã, 3 chamadas não atendidas. Olha eu aqui de novo, em outra recaída. Logo eu que falei que nunca mais voltava pra sua vida. Mas mesmo assim eu vou pra 4ª tentativa e não me atende não, pra você ver. Tô indo aí no seu AP com chocolate e buquê. Eu vou fazer declaração pra todo mundo ver. Atendo essa chamada de amor. Aqui quem tá falando é o cara que você deixou. Eu sei que ainda existe amor. Atendo essa chamada de amor. Aqui quem tá falando é o cara que você deixou. Ele sabe que vacilou. Me dá a última chance. Eu sei que ainda existe amor. E pra cantar comigo, a musa, vem pra cá, Priscila. Oi, gente. De novo, em outra recaída. Logo eu que falei que nunca mais voltava pra sua vida. Mas mesmo assim eu tô na 4ª tentativa e não me atende não, pra você ver. Tô indo aí no seu AP, eu hoje eu quero te ver. Joga a mão pra cima, todo mundo ver. E atende essa chamada de amor. Chance, eu sei que ainda existe amor. E atendo essa chamada de amor. Aqui quem tá falando é a mulher que você deixou.